alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Olá menina, olá menino, olá minha gente, meus amigos, eu tô que tô a partir de agora, Maurício Fares. Ei, vamos aí pro nosso encontro, nosso programa de hoje. Eita, hoje é terça-feira, hein, gente? É terça? Não, Maurício, tu tá perdido, rapaz. Hoje é terça-feira? Mas, rapaz, você não sabe nem que dia é hoje, como é que você fica querendo falar? Ora. Então, é muito fácil, é só você olhar no calendário. Então, hoje é terça-feira, dia 18 de março. Pronto, então agora não tem erro mais não. Dia terça-feira, dia 18 de março. Rapaz, mas como é que a gente se perde assim no tempo, hein? Mas isso é normal, a gente vai ficando velho, vai ficando meio bobo mesmo, vai ficando broco, né? Velho vai ficando meio desmemoriado, não sabe onde é que tá, que hora que é, que dia que é. Mas eu já tô aí, não importa não. Isso aí acabou, agora já vamos partir para outro departamento, né? No programa de hoje, olha, eu vou ter aqui, sabe quem que vai cantar? Vamos ter aqui Eagles, vamos ter Chitãozinho Chororó, vamos ter Márcia Ferreira, Bee Gees, Bruno Marrone, Amelinha. Olha, tanta música bonita. Então, mais do que nunca, é aquele convite para você permanecer, continuar ligadinho aí com a gente, né? E que tal começar com essa aqui do Bruno Marrone, Vidro Fumê? Vamos nessa? Então, roda lá, menino! Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. A noite inteira, lentamente, foi a canção Uai, sou, eu nem falei nada da carta de destaque, né? Hoje eu tenho aqui a carta de... quem é meu? A mulher apaixonada de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Menina! Mulher apaixonada. Já que eu vou dar uma lida aqui na cartinha dela para me saber o que é que ela tá dizendo aqui, né? Vamos nessa, então. Já, a mulher apaixonada de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. É a sua carta que eu atendo daqui um pouquinho. Falou, menina! E agora, eu vou trazer aí pra cantar a Diana. Foi tudo culpa do amor. Roda lá, menino. Essa música é danada de bonita também. Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Você sabe o que é pluviofílico? Pluvi, né? Já dá assim mais ou menos a ideia, quem conhece de prefixos, que é alguma coisa que relativa à chuva, não é isso? À água. Então, pluviofílico é um amante da chuva, alguém que encontra prazer e paz nos dias chuvosos. É, eu... olha, sinceramente, quando a chuva é uma chuva calma, uma chuva mansa, eu gosto também da chuva. Então eu devo ser um pluviofílico, né? Eu gosto da chuva. Agora, só não gosto quando ela vem com muitos trovões, muitos raios e com um vento muito forte, que aí causa muito estrago, né? Mas quando é uma chuva mansa, aquela chuva de realmente molhar a terra, de trazer a... porque a água, a chuva, é o adubo da terra. É a chuva que faz com que a terra se torne produtiva. E por isso mesmo, então, quando é uma chuva calma, aquela chuva pacífica, a gente fica, eu particularmente me sinto bem, eu gosto, né? Agora, é o que eu falei, chuva brava demais, aquelas que vem aqui dando, derrubando tudo, não. Aí também não, aí também eu acho que ninguém gosta disso assim, né? Quem é que vamos rodar agora? Uma dobradinha, né? Então tá aí, Eagles, Hotel Califórnia, depois Maurício Fares, Colar de Paixões. Vamos nessa, menino, roda lá! muitas vezes cobra o que não devemos. Paguei sem reclamar a conta que ela cobrou. E os anos que tenho de estrada já foram bastante pra entender que a gente paga o que não ganhou. Levei sorriso e alegria onde tinha pranto. Plantei amor e amizade na terra do ódio. Onde tinha tempestade, levei a bonança. E isto foi em minha vida mais um episódio. Se eu errei, se eu errei em amar você, se eu peguei, eu quero é viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Eu quero é viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Conquistar o amor que é proibido. Teu lindo velho namorado foi um novo amante. Busquei na terra do ouro o brilho da prata. Busquei na terra da prata o brilhar do diamante. Ouvi confissões de amor em noites de lua. E a lua sabe muito bem o que me causa dor. No meu colar de paixões que tenho no peito, essa paixão proibida é meu único amor. Se eu errei em amar você, se eu pequei em te desejar, eu quero é viver errando. Quero te amar. Eu quero é viver errando e viver pecando, mas quero te amar. Ah, mas tem gente que não tem o que fazer e fica postando aqui no Facebook algumas coisinhas engraçadas. E eu tô pensando que a coisa aqui é séria. Olha, eu tô achando que é coisa séria. Quando chega no final que eu vou ver que é molecagem. Alerta, é o que aparece aqui, né? Alerta: o café excessivamente quente em copo de plástico reduz em 2/3 a capacidade sexual do homem. Primeiro queima os dedos e depois queima a língua. Aí isso é coisa de quem não tem o que fazer, não é mesmo? Quer dizer, copo plástico, né? No café quente, você vai segurar, queima os dedos e depois coloca na boca, vai queimar a língua. Aí diminuiu 2/3 da sexualidade do homem. Ô, pobrezinho de nós, hein? Nós estamos derrubados mesmo, hein? Sexualidade a esse preço, não sei não, viu? Ó, vamos deixar isso pra lá. Vamos rodar mais música aí agora. Agora é o Chitãozinho e Xororó, eles que vão cantar Saco de Estopa. A música também é bonita, viu? Presta atenção na letra aí. Roda lá, menino, roda.

para o Franco Nero, lá em Campo Novo do Parecisa, em Rondônia. Alô, Franco Nero, tudo bem com você, amigão? O Franco, ele é da Rádio Liberdade, né? A Liberdade FM. E ele aproveita... Campo Novo do Parecisa é onde eu tenho uma irmã que mora lá e trabalha lá. Ela é oficial de justiça, né? A Bia. Então, o Franco Nero, ele tá pedindo para dar um alô aqui para o Joel Lins, a Maurilene, a Rosimeire e ainda para todos os ouvintes aí da Rádio Liberdade. Obrigado, viu? Para todos vocês então aí, meu carinho, meu abraço, viu? Ah, também um abração para o Délcio Capes, ele é caminhoneiro lá de Novo Progresso, no Pará. Quer dizer, caminhoneiro não tem residência fixa, não. Ele hoje está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está lá. Mas é, eu acho que, na verdade, a base dele deve ser Novo Progresso, ou então é no Paraná. É porque trabalha numa empresa de transporte do Paraná, eu acho que ele deve ser no Paraná. Ele colocou aqui Novo Progresso, mas eu acho que foi por acaso que ele estava lá em Novo Progresso, né? Um abração para você, Délcio Capes. Também o José Marcos dos Santos, lá em São Felipe, Rondônia. Ô, Zé Marcos, um abração para os seus familiares, né? E para o pessoal lá da Rádio Migrantes FM. Ou também o Afonso Costa, ele que está em Pouso Alegre, Minas Gerais. O Afonso, ele disse com muito sacrifício, mas está aí fazendo a faculdade, né, de administração e com a ajuda dos pais. Ele vai chegar lá, se Deus quiser. E ele também está pedindo uma música aqui do Toquinho. Brevemente eu rodo ela para você, tá bom? E ele oferece para o seu papai Ademar, para sua mamãe Neuza, para sua irmã, para o seu irmão Neymar, a Nilcemara. É para sua cunhada Areta, para o tio Hélio da Venda Verde, para o tio João, para a tia Lourdes, para a tia Dita e para os primos Genésio e Joel. Oh, um grande abraço, Afonso Costa. Felicidades para você, amigão, viu? Ah, eu estava falando aqui do Zé Marcos, lá de São Felipe, mas não falei o nome dos familiares dele, né? A esposa é a Elielma e os filhos são Maxwell e a Graciele, aí lá na linha Capa 4. Bom, agora ficou certo, né, José Marcos? Felicidade para todos vocês aí, viu? E agora, quem é que vai cantar, hein? Agora, Maurício, agora quem vai cantar é o Fernando Mendes. Sorte tem quem acredita nela, então roda lá, menino! Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Faça isso a muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Sorte Olha, daqui um pouquinho eu vou trazer a carta destaque de hoje, viu? É a carta aí da mulher apaixonada de Alta Floresta do Oeste em Rondônia. Eita, a cartinha dela é danadinha de bonitinha, viu? É legal, vocês vão gostar de ouvir a história dessa menina. Eu achei uma história muito bonitinha, a carta dessa nossa amiga aí lá de Alta Floresta do Oeste em Rondônia, a mulher apaixonada. Daqui um pouquinho, tá bom? Mas agora vamos trazer música legal, música bonita, igual essa dos Bee Gees, Massachusetts. Roda lá, menino! Meu, I'm going back to Massachusetts. Things telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left a standing on the road, trying to reach a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. And the lights all went down in Massachusetts. They brought me back to see my way with you. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Grande Chico Xavier, que falta você faz, hein, meu amigão? É, Chico Xavier deixou um legado de obras aí muito importante e frases que, sem sombra de dúvida, são fantásticas. Olha só essa aqui do Chico Xavier. Não importa o que as outras pessoas falem de você. O importante é que você continue sendo essa mesma pessoa que sempre foi. Se você tiver de mudar, mude, mas para melhor. Tá bom? Não se importe muito com o que os outros fiquem falando de você, não. E quem me lembrou dessa frase aqui foi meu amigo Raimundo Bispo, né? Alô, Raimundão, como é que você tá aí, amigão? Tudo beleza? Grande abraço para você, felicidade, viu? É muito bonita essa frase aí, muito boa. Márcia Ferreira, ô fã-clube Márcia Ferreira, todo mundo apóstolo aí? Clodoaldo Dantas? Aí, o pessoal aí que é fã da Márcia Ferreira, meu amigo Clodoaldo Dantas tá lá em Fortaleza, no Ceará, né? Ele que é o presidente do fã-clube Márcia Ferreira. Então vamos ouvir aí, Coisa Maravilhosa, canta Márcia Ferreira! De que planeta você saiu? Será um sonho? Me responda. Talvez um anjo que do céu caiu. Para iluminar o meu viver, aguçar o meu querer, acender meu coração, pra mandar embora Opa, não podemos demorar não, né, menino? Vamos nessa, vamos ligeirinho, rapidinho, depressinha. Vamos lá para nossa carta destaque de hoje. É uma historinha bonitinha. Então, solta a vinheta aí, solta, solta. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta da mulher apaixonada de Alta Floresta do Oeste em Rondônia, ela diz assim na sua cartinha: meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem. Olha, Maurício, eu não cheguei a te ouvir pela Rádio Nacional da Amazônia, porque eu cheguei aqui em Alta Floresta do Oeste somente em 2008, não, em 2003, e você já estava aposentado. Eu ouvi a Rádio Nacional a partir daí, mas pelo visto, com a sua saída, com a saída do Adelson Moura, da Márcia Ferreira, a programação ficou muito ruim. Eles só sabem falar de política e de puxar o saco da presidenta e dos cupinchos dela. E parece que os locutores que ficaram tiveram que calar a boca, porque a gente vê que eles morrem de medo de falar qualquer notícia que seja contra o PT. É, menino. Tá certo que eles, a atual direção da rádio lá, destruiu, na verdade, uma programação que tanto eu, Edelcio, Márcio, nós levamos anos para construir e para criar uma credibilidade junto ao nosso povo, né? Infelizmente, essa direção do PT conseguiu destruir tudo isso aí. Mas não é bem assim também dos locutores morrer de medo, não. É que sabe quem é assalariado, quem é empregado, tem que fazer o que o patrão manda, né? Então, se o patrão manda falar de uma forma, você não pode fazer de uma forma diferente, que acaba sendo mandado embora, né? Em qualquer lugar, não é só aqui na rádio, não é só em rádio, não. Em qualquer lugar. Se você fizer diferente do que seu patrão determina, ele vai te mandar embora. Então é o mesmo aqui na rádio, né? Não é que seja culpa dos companheiros, não. Eles até que na verdade, são profissionais altamente capacitados, mas que são presos, tolhidos exatamente por um vínculo empregatício, não é? Por isso que eles não têm essa liberdade de falar nada. Mas, Maurício, a razão de eu estar te escrevendo é para parabenizar pelo seu programa através da Rádio Estúdio Brasil. Justifica-se em todo o carinho que eu ouvia das pessoas quando falavam de vocês. De você, Maurício, do Adelson, da Márcia. Pois ouvindo o estilo de programa que vocês estão fazendo agora, mostra o quanto vocês foram importantes para a Amazônia. Acredito mesmo que se vocês voltassem a trabalhar na Rádio Nacional da Amazônia, que ela voltaria a ser uma rádio muito ouvida e querida, como era antigamente. Pelo amor de Deus, menino, nem fale isso. Por favor, não me peça. Não, só de imaginar de voltar a trabalhar na rádio, eu fico todo arrepiado. Ainda mais com essa atual direção petista aí. Nem por brincadeira. Nem para ganhar todo o dinheiro do mundo, não quero saber de voltar a trabalhar lá, não. Né? Mas apenas a título de fazer uma partezinha do que você está dizendo. Mas deixa eu continuar na carta. Maurício, eu gostaria de registrar também um fato que foi determinante para eu vir morar aqui, né, nesse fim de mundo, mas que eu aprendi a amar como se fosse minha terra de nascimento. Eu sou paranaense, de São José de Pinhais, e meu marido também. Nós éramos namoradinhos nos tempos de adolescência, mas ele teve que se mudar de lá para cá para vir morar em Alta Floresta. Quando ele veio embora, ele disse para mim que um dia viria para me buscar, e assim ele fez. A gente sempre se correspondia e ele continuava com a mesma conversa, queria me buscar. Quando já tinha 4 anos que ele estava morando aqui, um belo dia ele me aparece de surpresa em Pinhais, me diz que tinha ido para me buscar. Maurício, eu fiquei sem saber o que dizer e o que fazer. Meus pais sempre foram favoráveis ao nosso namoro, porque nossas famílias sempre foram muito amigas, né? Aí, Maurício, ele disse que ficaria uns 15 dias aqui e que só voltaria no final do mês. Isso era no mês de dezembro de 2003. A gente se encontrava todos os dias e eu fui descobrindo que ele era o amor da minha vida. Aquele namorico de adolescente, na verdade, já tinha tomado conta de mim e eu estava realmente apaixonada por ele. Eu falei para os meus pais que iria embora com ele, mas meus pais disseram que era melhor esperar para nos casarmos direitinho, porque esse era o sonho deles, meus pais, né? E também da família dele. Então assim foi, Maurício. Ele foi embora no começo de janeiro e quando foi em abril, ele veio novamente, dessa vez para nos casarmos. Ele já tinha dado andamento nos papéis e quando chegou foi só marcar o dia certo e nós nos casamos. Eu fiquei super feliz, pois estava realizando meu grande sonho de me tornar esposa daquele que é o grande amor da minha vida. Nós viemos para a Alta Floresta e aqui estamos vivendo o nosso sonho de amor. A única coisa que me deixa um pouco triste é a distância que nos separa dos meus pais. Mas ele sempre vem passar uns dias aqui com a gente e nós também vamos lá, né, para ver os parentes dele. Maurício, nós já estamos casados há 10 anos e sinto que a cada dia meu amor por ele aumenta mais. Era o que eu tinha para te dizer, Maurício. Agradece a sua ouvinte, a mulher apaixonada de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Puxa, menina, que historinha mais bonitinha essa sua, hein? Que bacana ver que os sonhos de adolescente nem sempre são sonhos reais e que eles podem se tornar realidade, sim, assim como no caso de vocês dois, né? Vocês eram namoradinhos de adolescência e hoje são marido e mulher. Mesmo com o tempo que ele viveu distante de você, não deixou esfriar o sentimento que sentia por você. E quando veio para cumprir o que havia prometido de voltar para te buscar, você é aí que foi descobrir que o amava de verdade. Que história linda, não é, gente? Olha, eu fico assim todo meio bobo, né, quando eu leio isso. Eu começo a sonhar e volto nos meus tempos de rapazinho, onde também eu fiz isso que ele fez. Fiz, eu também fui atrás de uma pessoa que eu amava, né? Fui atrás e com essa pessoa me casei, que é a mãe dos meus filhos. Infelizmente não deu certo. Depois de um certo tempo que a gente estava vivendo juntos, não deu certo. Mas que pelo menos foi o sonho que eu pude, né? Que eu posso dizer assim, que eu realizei o meu sonho. É a mãe dos meus filhos. Mas, olha, menina, eu só tenho a te dizer o seguinte: o importante é que mesmo depois de 10 anos de casado, você me diz que a cada dia mais e mais aumenta o amor que sente por esse homem. Sinal que ele é um marido excelente e que sabe fazer uma mulher feliz. Então, parabéns a vocês dois e que Deus e Nossa Senhora Aparecida continue abençoando a felicidade de vocês, viu? Sejam sempre felizes porque vocês merecem a felicidade. E já que eu estou falando para Deus abençoar a união de vocês, né? Eu vou rodar uma música que fala sobre um amor assim tão lindo. É. A Melinha. Roda a Melinha aí para eles. Foi Deus que fez você, tá bom? Menina, beijão. Felicidades. Tudo de bom. Então roda a música aí. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o céu. Das estrelas, fez também um seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Fez na Gente, por hoje é só. Olha, eu vou-me embora, deixo aqui um grande abraço, um beijo pra cada um de vocês, viu, menina? Pros meus amigos, felicidades, tudo de bom, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, tá? Então, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.